A guerra não acaba com sinal de paz. Hop bomba branca não é tão eficaz. A guerra só termina se inimigo cai. A dor acaba quando o que é mal se vai. Não dá pra esperar, o mundo se cura sozinho. A treta é declarada e só existe um caminho. Se mantenha vivo, assim é que se luta. Que o adversário tenha a vida mais curta. Então atire contra o mal, o tiro tem que ser fatal. Perde quem perde a moral, não se entregue nem a pau. Se cair, levanta e anda, erga a espada enquanto sangra. Corre, luta, não se cansa, tenha fé que a guerra é ganha. Eu disse não pra aquela voz que tentou me enganar. Revolução é agora, não tenho o que esperar. Me posiciono por dentro, há muito que mudar. Há muito que mudar, há muito que mudar. Eu disse não pra aquela voz que tentou me enganar. Revolução é agora, não tenho o que esperar. Me posiciono por dentro, há muito que mudar. Há muito que mudar, há muito que mudar. Sei que a pressão quase te esmaga. Mas se essa é sua missão, não espere que outro faça. A pergunta é, do que você tem medo? Se a paz falsa e acomodada é o pior dos pesadelos. Trave a batalha em nome do que é real. Com o mesmo fôlego do início até o final. A vida é breve, cabeça erguida, olhe pra frente. Suas atitudes vão falar pra sempre. Viva o que fala, fala. Se não vive, cala, cala. Mãos à obra, rala, rala. Deus te ajuda, calma, calma. Luta não é opção, vencer sempre foi decisão. Se a vida é renúncia, irmão, viver é morrer em ação. Eu disse não pra aquela voz que tentou me enganar. Revolução é agora, não tenho o que esperar. Me posiciono por dentro, há muito que mudar. Há muito que mudar, há muito que mudar. Eu disse não pra aquela voz que tentou me enganar. Revolução é agora, não tenho o que esperar. Me posiciono por dentro, há muito que mudar. Há muito que mudar, há muito que mudar. Tem que ter honra pra lutar pelo que é justo. Tem que ter força pra chegar e derrubar os muros. Sabedoria pra lutar onde ninguém vê. Tem que ter fé porque a guerra é dentro de você. Tem que ter honra pra lutar pelo que é justo. Tem que ter força pra chegar e derrubar os muros. Sabedoria pra lutar onde ninguém vê. Tem que ter fé porque a guerra é dentro de você. Eu disse não pra aquela voz que tentou me enganar. Revolução é agora, não tenho o que esperar. Me posiciono por dentro, há muito que mudar. Há muito que mudar, há muito que mudar. Eu disse não pra aquela voz que tentou me enganar. Revolução é agora, não tenho o que esperar. Me posiciono por dentro, há muito que mudar. Há muito que mudar, há muito que mudar. Yeah, há muito que mudar. Há muito que mudar, há muito que mudar, yeah, há muito que mudar. 7 bilhões de guerras, cada um com a sua batalha. Saiba como lutar, não há tempo pra falha. Sozinho na trincheira, o silêncio e o frio. Até o som do vento no ouvido soa hostil. Não é preto contra branco, nem nobre contra plebe. É você contra o vilão que o espelho reflete. Pra superar o trauma, quebrar a própria jaula. Olhar pro sofrimento e agradecer pela aula. Esperar o melhor, mesmo quando na pior. Ter no peito uma medalha de sangue e suor. Pra ser condecorado pela vida. Lutar desde a estreia até o momento da partida. Prossiga, abra os seus olhos e encare mais um dia. A mente é o campo, a arena dura e fria. É lá que acontece o confronto mais sangrento. Pois só chega no fim quem se vence por dentro. Então vai!